Eu quero quebrar o meu barraco e só os homens me agarrar. Don't want no short dick man. Don't want no short dick man. Don't want no short dick man. Don't want no short dick man. Eu quero quebrar o meu barraco e só os homens me agarrar. Eu quero quebrar o meu barraco e só os homens me agarrar. Short dick man. Don't want no short dick man. Don't want